Porque esta bandeira não é uma coisa teórica. É uma coisa que nos dá, que nos prestigia, que faz-nos sonhar de fazer melhor, que nos acalenta um caminho que temos vindo a traçar durante 8 anos e que temos vindo a melhorar enormemente. Logo, poderíamos falar aqui num aspecto, porque o que está aqui em causa é o município de Oliveira do Hospital e também a Vila de Avô, como sabem, tinha que ser a sede do Conselho, a cidade do Conselho e também uma aldeia, que neste caso foi escolhido o Avô, e poderíamos falar logo daquilo que está a acontecer em Oliveira do Hospital. Hoje em Oliveira do Hospital está a haver uma regeneração urbana no valor de perto de 7 milhões e meio de euros através do PEDU. Gostaríamos de olhar aqui para a frente, para esta zona histórica, que há muito para fazer, já muito fizemos, mas há muito para fazer. Esta zona histórica tem, que vai no próximo mandato, tem neste momento financiamento para cima de 3 milhões de euros para criarmos uma nova centralidade de Oliveira do Hospital. Por isso, não é por falta de dinheiro, há um conjunto de infraestruturas que estamos a lançar para tornar Oliveira do Hospital uma cidade mais moderna, uma cidade que sirva melhor a quem habita nela e no concelho.